ansiosa pro álbum? Não, nada. Tô a brincar. Solta a favorita, fala, fala. Posso ver o nome da música? Claro, pode. O Amor é o Segredo, é uma das. Sabia que ia falar isso. E aí, preta? Então, notícia triste. Não vai dar pra eu ir pra Portugal. Tá tudo uma loucura, as coisas estão fechando tudo e... Enfim, sei que tu vai ficar triste, eu também tô mal aqui, mas é isso. Quando tiver de boa, me avisa que eu te ligo, tá? Um dia me disseram que nada vai adiantar, que o mundo tá perdido e não sai do lugar. Pena de quem acreditou. Se a gente existe, ainda existe o amor. Então eu te quero muito bem. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender. Um dia me disseram que a razão vence o coração. Numa nova paixão. Pena de quem deixou de amar. Viu os anos passarem, as flores desabrocharem e partiu sem amar ninguém. Quero te amar sem medo, sorri sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorri sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorri sem saber porquê. O amor é um segredo, falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender.